Beleza. Vini. A Major, né? Tu quer começar pelo colo, colo 2. Ou Lockpad mesmo. E esse aí não vai pra Science? Não, melhor. Ah, não. Lockpad primeiro. Não. Sabe, né? Não vai só. Alô? Então, boa tarde a todos. Ontem a gente teve esse encontro que foi hiperprodutivo, tá? Do arranjo dos produtivos digitais, né? Honrando aí o nome. A gente começou fazendo uma provocação, que uma conversa no almoço com o Cláudio, onde ele falava da utopia, né, de inventar, né, de pensar uma outra utopia, ainda naquele sentido que as conversas têm surgido em todos os nossos encontros aí de cultura digital, né, se a cultura digital ainda é a bandeira, a predominante, como é que a gente atualiza ela. E o nosso mote foi sugerido, né, pelo início, foi de tentar organizar esse movimento de alguma forma, onde a gente tem um arranjo que seja solidário e envolva a todos nós, né? A gente falou do organização, falou de marcas culturais, e é preciso que todos nós tenhamos recursos para trabalhar em cima deles, né? Seja financeiro ou mesmo consiga criar tempo para conseguir aí, desenvolver esse código o máximo possível e ter até, acho, um insight de todos considerados, né, no futuro desse software. A gente trouxe algumas bandeiras sugeridas, assim, como possível atualização aí da cultura digital, mas isso não tem tanta prioridade, né? O importante foi olhar para esse, como a gente fez esse movimento aqui do Corpo Pan-America, e aí, né, os participantes trouxeram a agenda digital, né, que tem experiência lá na Argentina, tem também na União Europeia. Então a gente confrontou um pouco essas experiências, entrou em detalhes do Corpo Pan-America, que tinha um relatório já pronto, onde a gente passou pelos benefícios desse programa, sua metodologia, chegou ali até um detalhamento das fontes de receita, como é que eles usam o seu dinheiro, se ele vai no sentido de programas, qual é a rede que articula esse programa, tá tudo isso já relatado. Essa parte importantíssima das finanças, das mais. A gente vê que, apesar de ser uma realidade diferente lá, deixa um pouquinho nesses gráficos aqui. Sobe o primeiro. Apesar de ser uma realidade diferente lá, né, você vê ainda a predominância de fundações, né, na fonte de receita do movimento, mas também algumas taxas de serviço que, segundo que a gente conversou, né, pareceu um dinheiro que vem do governo, além da adoção de corporações e até patrocínio. Então, esse é o tripé que segura. Principalmente aí esse movimento Corpo Pan-América, que já tem isso bem cedido lá. Acho que só fala um parágrafo que é o Corpo Pan-América. Tá. O Corpo Pan-América é um movimento muito similar, assim, ao que a gente vê aqui na cena de startups, porque eles parecem ter alguns agentes públicos já bem conscientizados, já bem ativistas, que fazem essa entrada, né, para que um board deles possa gerir esses programas e, a partir desses programas, recrutar pessoas. Né, que seriam os hackers para eventualmente ali desenvolver algum projeto, e a partir também desses projetos tem algumas brigadas que são programadoras, tem algumas. Tem mais notas assim. Acho que as brigadas, tem fellowship, tem umas basicamente um movimento que tem sim uma estrutura mais centralizada, mas consegue descentralizar esses programas e ferramentas. De maneira a envolver todos os interessados ali em participar desses sistemas, dessas ferramentas, que naturalmente já tenderam a ser abertas e participativas. Bem, aí no debate a gente teve uma ótima contribuição lá do Diego, né, não estava mais aqui, mas o Diego abriu bastante, a gente sentiu uma abertura imensa, né, do CGTI para poder dar conta e alguma coisa parecida com esses movimentos que a gente tem visto, que é a agenda digital do Corpo Pan-América. Voltamos lá ao debate das utopias. Pode descer. voltamos ao debate das utopias, pegando alguma. Fizemos ainda uma reflexão sobre os desafios que cada um encontrava. E estou passando tudo isso rapidamente, por quê? Porque eu acho que o mais legal do encontro foi o que a gente fez na segunda parte, né? Que são os encaminhamentos, onde a gente tirou as histórias que prevaleceram ali em todo o debate e levou para um sisteminha gerenciador de projetos, mas também consegue aí garantir a nossa coesão aí por um tempo bom. Então, a gente tirou de encaminhamento não só a construção desse gerenciador de projetos, mas algumas ferramentas para a gente continuar organizado, né, coeso, para dar conta de todas as histórias, cada uma com seus responsáveis e cada tarefa ali também, né, algumas tarefas mais urgentes também com os responsáveis. Isso é legal, né? Porque até complementando o conteúdo digital que teve no meio, né? Da provocação a gente tinha aqui mais para ação. Assim. Então, se a gente pudesse terminar esses encontros já com uma visão assim, das tarefas serem feitas, né? De quem pode estar responsável, e principalmente tendo aí um canal mais específico para diálogo, não só, né? Só aquele problema, que todo mundo fala um pouco, mas é difícil sair alguma coisa, né? Mais de reflexão e tal. Então, se a gente conseguir criar essas ferramentas de mais produtividade aí, de ter caminhos melhores desses encontros. Vamos passar só uma? Bom, vamos passar um comentário com cada história. Tá, acho que foi legal. Vamos lá, muito obrigado. Então vamos lá. Então a primeira história que foi predominante no debate foi de um grupo se organizar para fortalecer as iniciativas do MIM, né? Foi puxada justamente pelo Diego. A gente tinha uma primeira reunião ontem à noite, pode dar um refresh aí que tem mudado. Que não rolou. Que não rolou, obviamente, né? Foi uma reunião ontem à noite. Você viu como estava empolgante ali, né? A gente finalmente chegando dentro do projeto e partir da ação. A criação de e-mail, né? A gente deve se organizar somente por e-mail e Telegram. Foi esses e-mails que venceram ali essa pequena assembleia. Um workshop para mostrar. Não, mas peraí, deixa eu falar então um pouco desse negócio do. Porque assim, esse grupo primeiro é importante porque foi uma provocação do Diego, que é o coordenador de tecnologia do MINC, que disse que a agenda que o MINC está colocando é uma agenda super avançada de proposição e que essa GDI, inclusive, é também super avançada de conseguir mudar, implementar software dele para valer e tal, e que isso ia se necessitar um reforço e um grupo mesmo de apoio para dar suporte na sociedade, dar suporte no diálogo, dar suporte para as tecnologias. Então, acho que é pensar nessa frente de acompanhar essa iniciativa que a gente acha que pode ser um case que contamine outros setores, outras experiências do governo. Então, só para dar uma contextualizada aí. Esse workshop caiu, né? Daí? Não. Caiu, virou uma tarefa sobre tarefa do outro, né? Pode passar direto. E o Paulo não estava lá, mas ganhou tarefa. Sabia dessa tarefa? Não, fiquei sabendo agora. Aí, pô, já comecei ela sem saber, sabia? Comecei agora já, um pouquinho mais cedo. É, o pessoal falou, já estava ali. Começa com o dinheiro. Foi o dinheiro mesmo, é verdade, fiquei sugerido. Então, essa agenda digital já está aí com o Paulo, a gente já tem algumas tarefas que a gente tem feitas. Teve uma ideia também de fazer uma cartilha de como hackear o governo, né? E a agenda digital aí já é o que a Mari apresentou de políticas digitais, que a discussão do grupo de políticas digitais é essa agenda digital. Na prática é essa estrutura aí que a gente tem que colocar. No debate amanhã tem essa preocupação de fazer o link. Esse que é bom, tem que estar de imagem. O papo é pop. Essa história de Raquel Lula, ela é muito parecida com o playbook que teve da Casa Branca, né? Onde você começa pelo estado atual mesmo. Então, de repente, é um guia de prestação de serviço para a agência, né? Enfim, quem hoje desenvolve ferramentas, para que eles pelo menos comecem a fazer um trabalho que seja mais compatível com esse mundo ideal, né, que a gente tem. É lógico, depois desenvolvendo isso em capítulos para nos ajudar nos passos seguintes. Também teve essa ideia de listar as iniciativas de software aí, que também já está ligado com uma ideia antiga, né? Um sonho antigo de ter um portal que tenha todas as plataformas, né? E ontem foi bem nítido assim como todos passam por um momento de repente uma política exigir uma ferramenta, e aí você cria, depois descobre que ela já foi criada, né, e no outro ano acontece a mesma coisa, uma terceira é criada. Então a gente começou a criar essas brigadas também para resolver esses conflitos. A gente chegou até um, desce um pouquinho mais ali. Não, essa brigada. Ah, essa brigada da diplomacia hacker, né, que é uma brigada aí que ele já está puxando, um trabalho que ele já faz também há um tempão, né, que é olhar para sistemas que são similares e falar, gente, vocês estão trabalhando aí, estão desperdiçando tempo, vamos juntar, fazer uma mesma solução, economizar aí recursos. Falta um pouquinho para você. É, na brigada de empreendimento, então é mais voltado aí a quem está... Só eu falo assim, tinha um caso local aqui, que é a Secretaria de Juventude está desenvolvendo o portal da juventude, na verdade está demandando e percebendo a necessidade, que é o Yuri aqui, o brother, a necessidade de ferramentas digitais, e tem o Palma Lab, que é um laboratório de tecnologia do Banco Palmas, que os caras estão fazendo uma ferramenta local, estão desenvolvendo ferramentas. Então, daqui do encontro já saiu uma reunião marcada para eles discutirem ali aquela agenda e retornarem para a gente como é que está, para entendendo que esse, parte dessa visão, dessa estratégia, é esse fazer juntos. Então, se eles mantiverem passando o que está a solução, a gente consegue ir acompanhando e a solução que eles tiverem, a gente compartilhando. Só para dizer que tem uma coisa local, acho que você é massa. Bom, né, de empreendimentos, o foco ficou mais em quem está hoje de lado aí como startup cívica, né, uma pequena empresa. Então, a ideia é a gente fazer essa reunião, né, então abriu o Nord Lab e uma pertinente para mim, onde a gente vai tentar aí modelar negócio, tentar ver também um workshop para essa definição maior de como os empreendimentos se posicionam de uma maneira mais adequada aí. Equipamentos culturais, né, puxada aí pelo Márcio, também tem algumas tarefinhas, na diplomacia que eu falei. Bom, e aí a gente citou aqui uma que é a organização mesmo, né? Então a gente vai ficar atrás aí de feedback, de cada uma das outras histórias, vai fazendo toda essa cola entre todas essas histórias que estão abertas, através aí dos meios que foram escolhidos. E o último, aproveitando a minha experiência do estúdio, né, com o Workday, essa sugestão de fazer mapeamento das iniciativas, já estão aqui, né, com algumas reuniões também alinhadas. Foi isso, beleza? Bem, galera, rapidinho aqui então, eu vou agradecer a todos que apresentaram e dar um corte rápido para a gente ali no lanche. Tem uns 15 minutinhos e depois a gente vai voltar para cá para o debate. O que é? Vocês querem continuar aqui? É, eu chamo.